para o lançamento de paraquedistas sobre o Veracruz, por isso ele conseguiu evitar a série de Veracruz para não conseguir com medo. Fechou, Charlie em Jorge, mantendo o botão agora dando para a gente. Juliette, como é que você está com o tráfego? Ele fez 11 horas e 8 milhas, mantendo no meu pé a problema. pista na frequência 1283, em qualquer ramo de sucesso. Salvador, boa tarde, passada 283, final de reação 0, passando para o cabeça. Sério, 2583, boa tarde, ponto autorizado, sistema 0, vento 080 graus, com 4 nós, ajuste 90 no 0. 7 autorizado à direita, então vai para a parte central, parte da autoridade. Autorizado do ar direto, Serra Luz, que vai estar na parte central, para a parte central. Rio do Sul. Thank you. siga a torre. Autorizado, acionamento chantagem. Decolado 39, controle 120.8, boa viagem. 1208, amor. Controle de Salvador, boa tarde. 3667, passa 1500. 3667, passa na rádio Colagem. Estou operando de voo 3609, após 2.5, 3.1, após 2.000, líder. 3.6, Tucano, saída mal da parte do voo 340. E saída mal do 340, já fez o espaço. Controle, boa tarde, 1-1-69. Boa rodovia, saudação do ano para o nível 360. Santo 360, 1169. Valeu, Gol 1169, poderia voar a presente salvo? Gol 1169, autorizado, salvo. Salvo, obrigado. É Lima, decolagem 3.07, o verso 09 graus, não fica. Charlie, autorizado ingresso, pista no 7, reporte a Edson. Aqui no Serra Lima, recolado 52, controle 120, décimo 8, vou ver. 108, Antônio. Passarela, mantém a posição. Passarela, decolagem, fila para o Rio 100, sai da Coral, recolado. 100, Coral, no Bravo, fila, Serra Lima. papá, papá, papá, papá, papá. Agora. A Delta está em forma Charlie, decolagem 3-0, sistema 7, vento 08, 0 graus, não sei como é. Após efetuar a curva esquerda, já está autorizado o ingresso sinal norte 7, reporte vertical da Índia. Após 3-0 vertical, está utilizando o sinal norte 7, reporte da Índia, o décimo parinha de conta. Papá Charlie, decolada 01, controle Salvador, 0-18, Goiás. 3370, autorizado a Mercília, nível de voo 060. Agora